Hoje, nesse dia especial em que todos os namorados estão a comemorar entre sorrisos e beijos, imaginando-me num fervoroso abraço, eu estou a sonhar com tudo isso com você na minha lembrança, onde o desejo se arde em chamas que atiçam todos os sonhos adormecidos dentro de um peito que bate um coração que só sabe acelerar em sua direção. Talvez eu esteja sendo muito ousado em dizer tudo isso sem restrições. É que meu desejo não conhece barreiras. Somente sente sede de saciar-se em sua fonte saborosa, pois seu amor deve ter a medida certa para minha sedução. Busco seu olhar a todo instante. Minhas mãos desejam te tocar. Meu coração quer sentir as fortes batidas do seu. Meus passos caminham em direção à sua vida. Não sei qual será a sua reação ao terminar de ouvir esta mensagem, mas saiba que se eu tiver chance, me liga, me procure, para dizer-te tudo me vendo refletido nos seus olhos. Tenho chance? Me liga.